Alô? Yeah, como é que é, gata? Chegaste fixe? Yeah, cheguei fixe, estou. Também está-se, pelo menos, também para cá cheguei fixe. Estou aqui no pico já. Estou aqui. Estou aqui a reviver os momentos. Estou aqui, ó. Por acaso estava aqui a... Estava aqui preocupado se tu se curtiste o mamo. Como é que curtiste o mamo? Nossa, foi bem fixe. Eu precisava de mais dias assim. Oh, shit, oh. Tá se pagando o mamo até. Falando até sobre noite. Mas espera aí, o que é que farás nesse final de semana? Olha, até ao final de semana, olha, recebi os filmes novos. Tumbrada, eu vou também no cubico, tipo, a curtir os mambos. É para se tiveres até disponível, tipo, pode sempre aparecer. Tá boa, já aceitei. Espera, oh. Tá fixe então, sábado às 19? Tá, tô pro sábado às 19 então. Tá-se bem, né? Tá-se bem? Boa. Tá, então tá fixe. Boa. Tá bom. Beijo, Lucas, então. Opa. Beijo. Já no Viva Bro se deu com muitas voltas. Gaguejava até para si à procura de respostas. Com bué de pensamentos a afugentar o sono. Tudo arrumado, bro, quer causar um estrondo. Elvin Manson atuar no home place. Ansioso, prata não tira o olhar do Rolex. Vai estar com o baby dos dreams e que quer manter no trip. Na street só tem bué de shit, gold diggers and bué de bitch. Brincarei no parque, bro, já não quis ser amigo. Contava as horas para lhe ter no cubico. E a caminho estava ela ansiosa para curtir o filme. No dread, no storyboard, já estava ready pro chill. Com heart a bater a mil. Não se tratava de uma bitch, bro. Já tinha nas piques como a futura mãe dos kids. Escolhido a dedo, Love John na tela. Mais uma data para encher o diário dela. Quero te fazer feliz, fazer de ti a minha queen. Blá, blá, blá, blá. Espero que digas que sim. Quero te fazer feliz, fazer de ti a minha queen. Blá, blá, blá, blá. Espero que digas que sim. Os dois no chilling, a bancada de descontração. Mas olhares denunciavam inquietação. Aconchegados, teceram rasgados elogios. Honey surpreendida, não controlava o sorriso. Clima intenso, desperta feeling gritante. Meio filme, já estavam a tapa alucinante. You're the regra, pra impressionar a family. Ter-te conhecido parece meu destiny. Não me interpretes mal, não quero trazer aqui clichê. Não tô aqui pra mais ninguém. Sou pra você, quero contigo andar e dar o melhor presente à mama. Não digas nada, vamos poupar as palavras. E da sala rasgavam-se os passos que findavam no quarto. Já estava mais que na hora de atravessar os abraços. Quero te fazer feliz, fazer de ti a minha queen. Blá, blá, blá, blá. Espero que digas que sim. Quero te fazer feliz, fazer de ti a minha queen. Blá, blá, blá, blá. Espero que digas que sim. Meses atrás de meses, feelings continuavam intensos. Brigas ainda não apalavam os desejos. De um lado estavam alguns a pedir precaução nos feitos, enquanto outros estavam ansiosos por sobrinhos inéditos. Criavam vibes, curtiam bué, ir ao cinema. Finais de semanas na Chicala eram quase uma regra. E não eram só jantares a luz de vela. Estavam com planos traçados e queriam crescer da mesma maneira. Passavam a trip, bro sacava smiley com gift. Honey tava cool com a protection do beat. Wet pics no Insta e UFB. Eram desses real loves que pouco se vê por aí. Desfrutavam de um big dream. That was a real story about kings and queens. Que acabou na edificação de um lar. Anéis no dedo, os children, todo mundo a celebrar. Fazer feliz, fazer de ti a minha queen. Blá, blá, blá, blá. Espero que digas que sim. Quero te fazer feliz, fazer de ti a minha queen. Blá, blá, blá, blá.